Não é legal fazer novos amigos e ter velhos amigos também? É! Vai ser ótimo quando todos brincarem juntos. Se um amigo você tem, é tão fácil conviver. Se um amigo você tem, sempre há o que fazer. Passear e brincar juntos, ouvir música também. É tão bom brincar em qualquer lugar, se um amigo você tem. Se um amigo você tem, se um amigo você tem. Se um amigo você tem, se um amigo você tem, ele é especial. Você vai brincar de se esconder e contar de 1 a 100. É uma explosão no seu coração se um amigo você tem. Se um amigo você tem, se um amigo você tem, se um amigo você tem. É tão fácil estudar. Se um amigo você tem, ele vai te ajudar. Pois eu sei se for preciso. Não sei quando ele vem. É só esperar, ele vai chegar. Se um amigo você tem. Se um amigo você tem. Se um amigo você tem. Que foi, Pipi Pop?